713. Autorizado decolagem, pistão 0, vento 1, 20 graus, 05 nós. Decolagem 1134. Fala isso, 1793. Passou. Disposição 05, chama 62, 12. 0 para 190. Bono 868, boa noite. E eu chamo a Mari, desse nível de voo 070. Recepção para 2509. Eu dizia a Mari até 070, já mantém, cara, 2501. Certo. 3600. 3600, Salvador, frequência 98.95. 95, obrigado, boa noite. Pelo 134, decolador 13, controle 119.35. 1935, obrigado, boa. Salvador, boa noite, da 3600, passou, externo vai estar travado. 350 via saída PUCA. Diversão 350 via saída PUCA, gol 1134. Fechando a Madrid 58, vista para 2006, autorizado a LFC, reposto estabilizado. 2000 PS em livre leste, autorizado a Chanel 6258. O azul 2793, Rui Pelo. Pelo 2703. O 1934, centro e se autorizou o voo direto Maceió. Direto Maceió, gol 1134. 793, você para 3000 pés, o ajuste é no 015. 3000 no 015, azul 2713. O gol no 098, você para 4000 pés, o ajuste é no 015. 098, 4000 pés, na 3052, testa do satélite de 050. O gol no 868, testa do 060. 060, 068. Limpo 07, boa noite, via chegada Mari, pista nível de voo 070. Linha 00, nos fala 16, direita no 211. Direita no 211, até 3600. Linha 098, volta para 2109. 2109, tá bom. 310. Alfa Juliette, remoto latrina, está 3600. Bom, 868, eu estou para 2309. 2309, recebendo 868. Chamei a 258, chamei pelo Salvador na sequência, ano 8, decimal 95, bom pouso. Ano 895, obrigado, bom trabalho, 258. Bom pouso. Ajuda 7138, Sona, vai seguir o tráfego da Oceaneta, 8 milhas, e separa 262, autorizado em Alerta XT, reporte estabilizado. Sona, autorizado em Alerta, reporte estabilizado, 2713. Autorizado, pistola 0, vento 100 graus, 05 nós. Disposto, né, meu Deus, 50. 125, decimal 400. 2685, 2545, obrigado, boa. Voo 1098, desça para 3010, inicia a redução para 1809. Está com 1809, descendo agora 3010, o voo 1089. Bem. Está 3152, desça para 209. Está em redução, está 3152, vai já. Cona 098 para maior espaçamento do contrato da frente, tem quanto de detectar o localizador na 050? Sim, Matheus, na 050. 050, desça para 2006, eu segui o ATR, tá passando dona agora. Hoje em dia, o tempo que você quer, desça 2006, pro 050, até interceptar. Desça para 3.010, o ajuste 1.0 no 5. 3 no pé, Santarém 152. Boa noite, meu IPC para 4.003, o ajuste é 905. 4.000 na 095, boa noite mesmo. 507, desça para 050. Realizador 2713. 2713, torre, na frequência 1.895. 1.895. Salvador 2713, estabilizado, visual. Muito, muito boa noite. Táxi autorizado, Alfa, Kilo, parte 3. No parte 3, atente aos sinalizadores. A posição prevista é a 3 Lima. Alfa, Kilo, parte 3, 3 Lima, posição, confere? Confere, afirmativo. Alfa, Kilo, parte 3, a posição prevista é 3 Lima. 3-1-5-2-2-7-1-8-0-9, para 2-10, autorizado LSXC, vou seguir o Boeing 738, está 8 milhas. Ok, está reduzido 1-7-0, reduzindo ainda mais, está 3-1-5-2. Estabilizado, voo 0-9-0, desta vez. 0-9-8, completa a aproximação final e torre Salvador na frequência 1-8-9-5. Obrigado, boa noite. 1-8-6-8, reduza para 1-9-0-9. 2-0-0, mínima limpa, pode ser, senhor? Autorizado, voo 1-8-6-8. 6-8. Boa noite. 2-0-9-8, boa noite. Ajuste 1-0-5, com sua aproximação, 2 para pouso. Bono 868 para o sequestramento, ouvi a esquerda na Pro 050, nessa Pro está autorizada interceptar, vai seguir o Airbus 320, aproximação. Esquerda 050 nessa Pro intercepta, desce até quanto? Desce até 3.100. 3.000, 8.000. Porém, observe o sinalizador e siga o mesmo. 1.000, 2.000, 3.000, O ajuste é 1-0-5. Sete a três, salve 2-6, direito no 219. Então 219. 219-1. 219-1. Estabilizou, na 3-1-5-2. 3-1-5-2, completa a aproximação final e chame 3, salvador, frequência na noite, decimal 9-5. 1895, bom final de semana, até 3-1-5-2. Realmente é bom pulso. 1-8-8, desça para 2.000 pés, autorizado e descer para essa proa, reduza para 1-7-0. 2000, tá mantendo 165, intercepta nessa prova 1868. Puxando aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização, tá 3152. Complete aproximado para o final e chame sua e na sequência está no 8.95. 8.95, boa noite. Bono 098, no solo, aos 28, direito no 211. Direito 211, no voo no 098, boa. Oi, boa noite, o gol 1868, 2 milhas agora pra cima. Gol 1868, ajuste no 095, chega aproximação. Tráfico precede a Bois da Tão, aproximadamente a 4 milhas da cabeceira no 0, a velocidade de 140 nós. Paciente, já tá na mínima, o gol 1868. 3152, pouso autorizado, pistão no 0, vento 100 graus, 04 nós. Tem livre pouso, tá 3 anos 5 2. Número 3. No solo 3-1, no direito, se possível, utilizar o máximo possível, 1-2-1-1. Já livrou, 1-2-1-1, tá 3-1-5-2. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 03 nós. Eu vi pouso no 0, bom, 868. 3-1-5-2, boa noite, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, tá 3152. solo aos 32, direito no 211. Direito 211, 868. Solo Salvador, boa noite, 68, entrou. Boa noite, 68, boa noite, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, 9, grato, 868. Zona 52, observe o tráfego na frente, Boeing da Gol, Sport Arará na posição 03. Afirmativo, tá preso na 52. Alô, Gol, 1970. Tracinho. Sina Grande, 410, estamos no box 6 dúzia. Gol no 1970, boa noite. Pronto, cópia? Sim. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370, conforme rota do plano de voo. Subida Serapuca, Jamo, Zipar, primeira curva à esquerda, após a decolagem, pista 10. Código transponder 5031 e o controle 119.35. Sina Grande autorizado 370, Puca, Jamo, Zipar, curva na esquerda, 5031 no transponder, 1935 após é o controle. Voo no 1170. 1170, cotejamento correto, chame para pushback sonamento. Chamará, boa noite. Quebec Chiratel, prossiga. Autorizado, informe ao término do reboque, Mike X-Ray Hotel. Exato, da mesma linha por 07, hoje nessa África, seria isso. Equador 972 descendo. Uma 972 à noite, via Cheia da Mare, desceu para 2010 e ajuste a 05. 05, via Cheia da Mare, pode voar direto a Duna? Uma 972, autorizado TAP. Mike X Ray Hotel, marcado na remota 14, 23, 26. Boa noite. Alô, 963, autorizado, ele é seu filho, repórter estabilizado. Pode saber. Controle Salvador, cordial, bom dia. Passarei 2224, informação Alfa. Passarei 2224, Bom dia, fui Itapa. Para interceptar a chegada da Mari, reporte para a descida. Ok, Bruno de Itapa, descida da Mari, vai reportar a descida daqui para umas 10 milhas, ok? Sente. O número 7 era autorizado, chama para o táxi. Para o táxi da Pantera aí, boa noite. Obrigado. Descida, passarelo 2224. Passarelo 224, descarrego de voo 050. 050, 2224. Está ingressando em aliança, 972. Pelo 972, torre 198, decimal 95. Exato. Torre voo 1972. Pistola 0, vento 0 graus, 0 3 nós. Eu Voo 1972 da noite, via chegada Mari, desça ao nível de voo 060. Desce ao 060, 1972. Autoridade pro Edicap. 1972, autorizado Edicap. Autorizado pro Edicap, 1972, obrigado. O 1868 pronto para cópia? Bom dia. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, conforme rota do plano. Subida Pucajama Aracaju, primeira curva à esquerda, código 5036 e o controle 119.35. Aracaju, 230, conforme volta, retorno da curva à esquerda, Pucajama Aracaju. 0365, voo 1868. Correto, para posicionamento no 868. 1170 para o táxi, com o perfeito 101 na bordo, 425 de autonomia alterna, Fortaleza. Táxi autorizado via parte Índia, conta de espera Xumi Torre 1895, ajuste de altímetro no 015, bom voo no 1170. 1170, parte 1895, bom, bom trabalho, até mais tarde. Boa noite, voo 1170, próximo espera da 10, pronto. 1170, autorizado de área decolar pista 10, vento 100 graus, 04 nós. Autorizado de área decolar da pista 10, voo 1170. Caribe 224, vista para 2006, autorizado pela SXV, posto estabilizado. Positivo, 2000, confirmando o ajuste, por gentileza. Afirmativo, ajuste é 095. 2015, vamos reforçar o ILS, o 2224. Com 1972, vista para 3006, o ajuste é 095. 3095. Controle, muito boa noite, voo 1970, 1510, Fuca. Voo 1970, boa noite, contato aberto, mandajou 370 via saída Fuca. Saída Fuca 370, 1970, da Gol, boa noite. Salvador, boa noite, 868, função 9, estacionamento. 868 autorizado, chamo para o táxi. Chamarei para o táxi, 868. Controle, passagem 2224. Passagem 2224, chama esteve, na frequência norte, decimal 95. 295, bom trabalho. Número 92, prossiga para 2010, autorizado em eletrofone, posto estabilizado. 98, boa noite, pronto, cópia. Autorizado, São Gonçalo do Amarante, em vez de voo 370, conforme rota de plano de voo. Subida Puca, Jamos e Par, primeira curva à esquerda, código 5033 e o controle 119.35. 224, boa, ajuste no 0, 15, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 04 nós. 120 com 4 livre, pouso na pista 10, o passageiro 224. Confirmando o destino no 098 Serra Brava Serra Gulf. Nativo correto, chamo para posicionamento. 4062, boa noite, via chegada Mari, desça para 3.000 pés, o ajuste é 90 no 5. Desça para 3.000 pés, chegada Mari, 4.000. 1.970, chame Centro-Recife, final frequência era 2.085, alternativa 25.45. Acho mais, desça 2.085, boa noite, bom trabalho. Bom voo. Tchau. Salvador 868 Lagoon, a bordo temos 141, com autonomia de 2 horas e 7 minutos, e o nosso alternado é Salvador, seu prototipo. Táxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 0 no 5, gol no 868. Pati Índia 1895, no 0 no 5, 868, bom trabalho, uma ótima noite. Obrigada, bom voo, senhor. Obrigado. Aguarde para posicionamento. Estabilizado, gol 972. Com a sexta escolha, na frequência 8.95. 895. Salvador, gol 172, bom dia. 972, boa, ajuste no 0 no 5, eu tinha aproximação número 2 proposto. Número 2, agradecendo. Série 2224 no solo, aos 1-1 no direito, no 2-1-1. Direito, 1-2-1-1. Alevrão, 2-1-1, uma boa noite. Boa noite. 1-1-7-2, 3-0 pouso, pistão no 0, vento no 0-0 graus, 0-5 nós. 0005, obrigado. Oi. Via chegada mais vista para 4.010 e ajuste 1 a 0 no 5. 4.000 no 0 no 5, via mais.